Olá pessoal, meu nome é Leonardo Montes, tenho 29 anos, trabalho com almoxarifado e sou aluno do nono período do curso de psicologia, nascido e residente em Uberaba, Minas Gerais. Agora que você sabe um pouco sobre mim, deixe-me explicar o que seja este programa. Talvez você estranhe o nome, afinal, não é de praxe falarmos em críticas dentro do movimento espírita, não é? A bem da verdade, muita gente acha que criticar é sinônimo de falar mal. E como falar mal não é uma coisa boa, logo criticar também não deve ser. Mas será que é isso mesmo? Eu não vou me alongar em questões de definição, ou fazer nenhum aprofundamento filosófico para mostrar como os gregos pensavam sobre isso. Vou falar do que atualmente se entende por crítica, e o que eu farei aqui sobre crítica espírita. A crítica pode ser entendida como um exame. Criticar, assim, é examinar algo. Este exame, entretanto, não é fácil. Ninguém consegue ser completamente imparcial. Todos influímos, como na mediunidade, na análise do objeto no mundo. Imparcialidade absoluta é utopia. Todos nós temos gostos, tendências, preferências, experiências anteriores e expectativas futuras sobre algo ou alguém. E sempre que entrarmos em contato com esse algo ou alguém, nossa influência subjetiva permeará qualquer análise a ser feita. Assim, preciso deixar claro que todo o conteúdo do espírito crítico será, do começo ao fim, apenas a minha opinião pessoal, e nada mais do que isso. Há muitos anos, acompanho a mídia espírita, e infelizmente não se fortaleceu. As poucas entidades que se dedicam algum tempo a noticiar os fatos espíritas, quase sempre fazem de forma amadora ou bastante ilhada, para oferecer ao público espírita uma perspectiva geral do movimento brasileiro. Vamos torcer para que isso mude no futuro. Quem olha para o movimento espírita, imagina que está tudo calmo, tranquilo, pacífico. As poucas críticas que eventualmente surgem são polidas, elegantes e quase totalmente subjetivas. É comum lermos ou ouvirmos citações indiretas a pessoas, obras e instituições, mas quase ninguém está disposto a dar nome aos bois, como popularmente se diz. Abaixo dessa aparente tranquilidade, existem muitos conflitos. Isso me parece bastante natural. Você deve trabalhar, estudar, ou se não trabalha nem estuda, pelo menos tem amigos, vive em família. Certamente você tem experiências boas e ruins nestes grupos. Portanto, no centro espírita seria diferente? No movimento espírita seria diferente? Eu penso que não. Antigamente, tínhamos grandes vozes dentro do movimento, como Herculano Pires, Deolinda Morim, Leopoldo Machado, entre outros. Mas e hoje? Eu praticamente desconheço qualquer espírita de destaque que ouse erguer sua voz a plenos pulmões para expressar sua opinião sobre o movimento espírita. Este programa não tem a pretensão de tomar este lugar, até mesmo porque eu precisaria comer muito feijão para sequer chegar perto desse pessoal. Meu objetivo é fomentar a crítica, que vou frisar novamente, não é falar mal de ninguém, é simplesmente examinar as coisas, avaliá-las, pesar prós e contras e emitir um parecer, parecer este que não é dogma, é apenas um paradigma, um ponto de vista, que pode ser modificado a qualquer momento se novos fatos surgirem. Então, amigo ouvinte, esse pequeno programa será um espaço para analisar fatos, pessoas, livros, eventos, etc., dentro do universo cotidiano do espírita. Você poderá concordar ou não comigo, e poderá me ajudar a pensar melhor sobre as coisas, inclusive enviando-me sugestões de pauta, o que pode ser feito através do e-mail contato@psicosfera.org. Bom, como introdução, era só isso que eu queria trazer. Um abraço e até o nosso próximo, ou melhor, até o nosso primeiro programa. Até lá!